Belo ensaio, pessoal. Obrigada. Eu não acredito que vamos mesmo atuar para o presidente dos Estados Unidos. Isto é tão fixe. Vocês repararam nisto? O tipo novo tocou-me. Será que ninguém lhe disse? Então, nunca toques na estrela. Nunca, nunca, nunca. Apanhei-te. Fazemos isto aos novos dançarinos. Não estás zangado comigo? Foi uma humilhação. Vou-me embora daqui, é já. Jeremy. Apanhei-te. És bom. O suficiente para te levar ao cinema esta noite? Eu gostava. Eu também. Está a apetecer-me uma comédia. Ou qualquer coisa onde o Ty Diggs tira a t-shirt. Pode ser um qualquer. Jeremy. A minha guarda-costas, Roxy. É verdade. E eu tenho de proteger a Hannah Montana do perigo. De todos os perigos. Estás a perceber, dançarino? Eu acho que sim. Então, hein? Como é que correu o encontro? O meu ou o dela? Vida grande, o Tai tirou o t-shirt duas vezes. Eu até punho os braços no ar, mas não quero largar o meu balde. Pai, ele nunca mais me vai voltar a convidar. Oh, querida, diz isso de todos os que saem com a Roxy e contigo. Eu preciso de explicar o que está mal nessa frase. Sentido de humor? Isso vai ajudar-te na tua vida. Olha, vais cantar para o presidente amanhã. Tu precisas de ir descansar e eu preciso de ir a casa encontrar o colete à prova de bala. As balas ficam fora e a Roxy lá dentro. Pai, esta noite foi um autêntico desastre. Oh, de certeza que não foi assim tão má. Aposto que o rapaz se divertiu. Pai, a Roxy pôs-lhe um sininho no braço. Bom, cada vez que ele tentava qualquer coisa era ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding. Ao certo, quantas vezes é que ele fez ding? Não interessa, pai. De cada vez que ela fazia ding, ela dizia não e eu dizia bolas. Uhum. Querida, a Roxy está a fazer o trabalho dela. Para ser honesto, eu até concordo. No que toca a miúdas, os rapazes são capazes de fazer qualquer coisa. Acredita em mim, Miley. Não, não, Julie, a sério. Eu sou um corredor profissional de motocross. Bem, claro que sim! Eu estou a arranjar a minha moto agora. O pescador! Julie? Julie? Oh, meu! Porquê é que ela não acreditou em mim? Se calhar não imitaste lá muito bem o som, Jackson. Oh, foi isso! Pai, nem todos os rapazes são assim. Aposto que tu não mentias às raparigas. Bem, querida, quando tens um cabelo como o meu, não é preciso. Everybody makes mistakes. Everybody has those days. One, two, three, four. Everybody makes mistakes. Everybody has those days. Everybody knows what I'm talking about. Everybody gets that way. Contacto visual com a Montana. Repito, contacto visual com a Montana. Sim, eu peço-lhe um autógrafo, mãe. Traga o presidente. Oh, uau, presidente! Sushi! Lola gosta! Senhor presidente, Sophie, quero apresentá-los à minha filha, Hannah Montana. Alto, por favor. Pode ser. E já passou. Eu não acredito que estou a conhecer a Montana! estou a conhecer o anjo da América. Como líder do mundo livre, devo dizer que o teu concerto foi bué da fixe e tu arrasaste mesmo. Pai, porta-te bem. Oh, fica caladinho. Porquê? Só filó porque vivo na Casa Branca não quer dizer que sejam velhadas. Não te preocupes, amor. Os pais só nos envergonham. Sim, mas o teu nunca parou um cortejo só porque viu um cavalo. Espera, Safi. Os cavalos têm donos e os donos votam. E eu tive de lhe dar uma cenoura. Oh, e não é tão bom quando aqueles lábios peludos nos fazem cócegas na palma da mão? É a minha parte favorita. Oh, sushi! O presidente gosta. Oh, reparem só. O embaixador japonês adora que eu faça isto. Roxy, o que é que estás a fazer? Francamente, há que chegue para todos. Chega para pôr doente. Desculpe, Sr. Presidente, mas temos aqui um caso de peixe estragado. Peço desculpa? Oh, Wallace, o salmão está a ir rio acima. É maravilhoso. Um nariz como esse deveria trabalhar para o Presidente dos Estados Unidos da América. Sinto-me honrada, senhora, mas não posso deixar a Hannah. Claro que podes. Quê? Quer dizer, tu não podes passar uma oportunidade destas? Ele é o Presidente dos Estados Unidos da América. Nada mal. Dá cá 5, menina Montana. Toma lá 5, Presidente. Ouve, Roxy. O teu país precisa do teu olfato apurado. Quer dizer, leite azedo, massa podre. Este nariz é a única coisa que pode manter o presidente sentado à secretária e não na sanita. Eu concordo com isso, mas ainda não acho que deva ir, sabes? Xixa, panico, que bela fatiota, filho. Já não via tanto cabedal desde que a tua avó se apraltou toda para ir jogar ao bingo. Oh, pai! Agora, se me dás licença, vou à casa da minha amiga Julie dizer-lhe que fiquei em quarto lugar na corrida. Mas porquê é que não dizes que ganhaste a corrida? Porque assim não é preciso mostrar o troféu. Sempre a pensar. Vê, Smiley? Se aceitar o trabalho, quem é que te vai proteger dos rapazes que estão sempre a pensar? Quer dizer, eu já te protejo desde que nos conhecemos da peruqueira. Não. Oh, não me parece. Yeah. Ora bem, está a ficar doloroso. Eu venho já. Agora já nos entendemos. Adoro-a. Hey, mãe. Que é que parece esta? Tu deves ser o pai. Não te preocupes, eu já lhe dou uma ajuda. Vê lá se eu não pareço a tia Pearl quando sai do cabeleireiro. Eu sei, e tu também mudaste a minha vida. Mas admite, Roxy, este nariz é muito maior que nós as duas. Tu queres que eu vá, não queres? Não, não quero. Queres sim, porque eu te dou cabo dos namoricos. Olha-me nos olhos e diz-me que não é verdade. Pronto, ok. Sou uma miúda, preciso das minhas cenas. Por favor, não me digas que és uma miúda que já tem as suas cenas. Roxy, não é que eu queira que te vás embora, eu não quero. Eu só preciso de espaço. Oh, claro, dou-te algum espaço e acontece-te qualquer coisa. Não é assim que a Roxy funciona. Ouve, eu estou farta da Roxy a meter-se na minha vida. Ei, por falar nisso, vamos meter um bolo no forno. E depois comemos até cair para o lado e tentamos ser razoáveis acerca disto. Eu não preciso de ser razoável. Eu só preciso proteger a Hannah Montana. E se não posso fazê-lo à maneira da Roxy, mais vale não fazê-lo. Se calhar é melhor não o fazeres. Bem, se é isso que queres, então eu faço-te à vontade. Adeus, menina Montana. A culpa é minha. Devia ter falado sobre o bolo antes. Tu não tens culpa, pai. Vamos encontrar uma guarda-costas melhor que a Roxy. Uma que perceba as minhas... cenas. As cenas que ainda não tenho. Bom, então fale-nos um pouco sobre si e sobre o que o qualifica para ser o guarda-costas da Hannah Montana. Eu adoro a tua música. Eu adoro o que representas. Juventude, inocência e ação. E se alguém ameaçar isso, arranco-lhe as tripas e dou aos pombos. Eu sou o guarda-costas que queres. Eu sou a guarda-costas que precisas. Obrigada, senhor... aniquilador? Há muitos homens maus por aí a querer dar cabo das festas todas. Bem, eu tenho umas perguntas para lhes fazer. Tens coragem? Tens rufia? Tens? Obrigada, senhor... misterioso cowboy. Adoro a foto. Eu vou deixar uma coisa absolutamente clara, princesa. Se alguém se aproximar um bocadinho de ti, vamos ter de dar uma volta e talvez ter uma conversinha. Agabidji. E o que eu vou dizer é... badabim, badabum, fim da história, esquece lá isso. Obrigada, senhor... o seu nome não está aqui. Não precisas de saber o meu nome. Bem, Mile, já viste mais de 30 guarda-costas. Tem de haver um que goste. Talvez. Estava a vê-la sempre que entrava um novo candidato. Sentes falta da Roxy? É. Eu cometi um erro, pai. É só que... às vezes ela irrita-me muito. Mas faz parte da família. Bem, o presidente só se vai embora amanhã. Tens tempo de ir ao hotel falar com ela. Vá lá, pai. Ela nunca vai voltar depois do que eu lhe disse. Só sabes tentar, miúda. Coisas estranhas acontecem. Podes ter a certeza. Vá lá, Julie, eu juro. Eu até te mostrava a moto, mas espatifei-a toda. Vês? Tenho aqui o guiador dela. Oh, vá lá, miúda. Não andes depressa. Estou a ficar assado. Rico, faz-me um favor. Vai à farmácia e compra-me pó de talco. Jackson, digo isto porque me preocupo. És patético. A primeira filha ficou muito contente quando telefonou. Bem... eu achei que ensinar ao anjo da América uma das minhas canções era uma boa maneira de servir o meu país. Ela gosta tanto de dar. A Sophie está quase a chegar. Até lá, podem brincar com os bonecos. É giro, vão ver. Ouvi dizer. Muito bem. Enquanto espero, acho que vou só dizer olá à minha antiga guarda-costas. Negativo. De certeza? Sim, positivo. Tenho ordens para manter a Ana Montana neste quarto. Ordens da miúda de 7 anos. Amanhã vamos às compras. Ui! Isto é ótimo. Agora estamos aqui presas. Não. A Ana está aqui presa. Ah! Não estás a perceber, pois não? Não estou. Ana, olha só! Estou igualzinha a ti! Comigo do que eu. Vamos aprender uma canção nova. Everybody makes mistakes. Everybody has those days. Yeah, yeah, yeah, yeah. Roxy. Roxy. Roxy. Oh, bolas. Oh, estás aí. Bem, vieste cedo. Ah, vim? Bem, então porquê que eu... não me vou embora e volto depois. Tchau! Oh, não. Eu sei que és muito ocupada. Eu tenho ouvido dizer que és a melhor psicóloga de cães da Costa Oeste. Psicóloga de cães? Pobre Humphrey. Ele não come e está mais triste que o vice-presidente quando soube que eu não estava doente. Podes ajudá-lo, por favor? Ah, eu adorava, mas recebi uma chamada urgente. Cão tímido em Beverly Hills. Tão deprimido. Tchau! Por favor, és a minha única esperança. Eu não estou a pedir enquanto presidente. Estou a pedir enquanto dono de um cão que te arranja uma boleia no Air Force One. Sim, senhor presidente. Acho que vou sussurrar com o cão. Onde é que está a Roxy? O que é que disse? Por favor, deixe-me fazer o meu trabalho. Eu não lhe digo como dirigir o país. Bem visto. Continua. Aham. Sim. Oh, sim. Eu digo-lhe. Está bem. Está farto de comida de cão. Ossos, ossos, ossos. Seca! Tu és mesmo incrível. Bem, quero o serviço de quartos. Fala o presidente dos Estados Unidos da América. Sim, eu espero. E tu também. Bem, olhem para isto. Cá está ela. Parece deliciosa. E tenho de me ir embora. Adeus. Oh, não. Espera um segundo. Ele não está a comer. Está bem. Humphrey! O teu preferido! Fígado cozido! Língua estufada! Bom! Miolos! Africassé! Nham, nham, nham, nham, nham! Acho que ele percebe que estás a fingir. Só podes estar a brincar comigo. Eu até comia, mas eu estive a branquear os dentes e não posso ficar com manchas, compreende? É bom que eu ganhe uma medalha por isto. Mas que belo fígado! Certeza que és a Ana Montana? Mas é claro que sou! Porquê é que perguntas uma coisa dessas? Oh, eu sei lá. Porque és uma grande treta? Bem, do que é que estavas à espera? Eu não trouxe as luzes, não trouxe a banda. Pois, e também não trouxeste o teu talento. Eu só quero a Montana que eu vi no palco há bocadinho. Também eu, miúda, também eu. Vá lá! Come, cão, come! Estou a pedir-te! Porquê é que não experimenta os miolos? Se eu estivesse, eu não estaria aqui! Senhor Presidente, está aqui a psicóloga de cães. Obrigado, agente. Óbvio. Então quem é que está? Oh, xissa, penico! Senhor Presidente, eu não sei o que é que se passa aqui, mas eu tenho de dizer-lhe... Oh, espera. O Humphrey tem uma coisa para dizer. Oh, mal posso esperar por isto. O que é que foi, Humphrey? A razão por que não tens comido é porque sentes saudades de alguém? Bem, porquê é que não o diz a essa pessoa? Ah, já disseste, mas não respondo aos teus telefonemas. Quer dizer, não te percebem. Esperem. Eu acho que já sei o que é que se passa aqui. Ai, sabe? Claro! O meu pobre Humphrey tem saudades minhas. Tenho estado tão ocupado que não te ligo nenhuma, não é, rapaz? Espera aí, Sr. Presidente. Talvez não seja culpa sua. Talvez o Humphrey tenha sido desobediente, teimoso e mimado. Ah, achas? Bem, o Humphrey diz que só estava a tentar ser um cão. E às vezes os cães precisam de andar sem trela. Ah... Oh, mas e se o cão foge e resolve meter-se numa data de sarilhos? Oh. Bem, tem de se confiar que foi treinado para distinguir o bem do mal. Foi isso que fizeste. O que é que disseste, amigo? Ele diz que o adora. E que sabe que também o adoram. Adoro-te, adoro-te. E podes acreditar que vamos passar mais tempo juntos. A começar agora. Vem, companheiro. Vi uma cadela na entrada que era uma autêntica brasa. Anda, anda. Eu adoro-te mesmo, Roxy. E eu também te adoro. Por isso é que te quero proteger. Eu sei. Mas talvez... Talvez eu exagere às vezes, é isso? Roxy, eu não te quero fora da minha vida. Eu só te quero um nadinha menos. Eu sei muito bem que não é assim que a Roxy funciona, mas talvez... Miúda, tu comeste comida de cão por mim. Talvez eu por ti mude um pouco. Então já não vais comigo aos meus encontros? Não, estou só a dizer que não me vais ver. Acho que por mim tudo bem. Por mim também. Que não está bem esse hálito de cão. Gaita! Mas continua a gira. Olá, pai. Olha quem voltou. Claro que voltei. O presidente e a filha são pessoas maravilhosas, mas não são família. Estive lá 2 dias e nem um abraço. Deixa-me tratar disso agora mesmo. É bom ter-te de volta. Eu não acabei. Foram 2 dias, Robbie Ray. Miley, porquê é que estás vestida como a Lola? Pois é. Nós tivemos de trocar no hotel e... Oh, não. Lily! Nós vamos repetir isto até conseguirmos acertar. Mais uma vez, do princípio. Oh, vá lá! O que é que foi, amiguinhos? Mais, só mais uma. Mais, more. Tu ouviste-os? 5, 6, 7, 8. Everybody makes mistakes. Everybody has those days. O meu dia está a correr mal. Pelo menos podes ir embora.